Kelly. Você sabe que... Você confia em mim, né? Claro que eu confio. Eu tenho que terminar com ele. Eu não posso continuar assim. Vai se arrepender.